O corpo encontrado dentro de um carro incendiado em Gaspar na madrugada de segunda-feira, dia 4 de novembro, pode ser de um morador de Gaspar ou de Blumenau. Isso é o que apontam as investigações da Polícia Civil. Famílias de duas pessoas desaparecidas nessas cidades foram submetidas ao teste de DNA e o resultado deve sair nos próximos dias. Ao que tudo indica, o corpo em questão é de um homem. A Polícia Civil continua esperando o laudo do IML para traçar uma linha de investigação, conforme afirma o delegado Bruno Éfori. A Polícia Civil instaurou inicialmente inquérito policial para apurar o crime de homicídio, já que há indícios de ter ocorrido uma morte violenta no local por carbonização e também em virtude de haver uma perfuração no crânio da vítima, provavelmente ocasionado por um disparo de arma de fogo. De qualquer modo, nós estamos aguardando os laudos periciais de local de encontro de cadáver e também o necroscópico para atestar a real causa da morte e também para que a gente possa traçar uma linha de investigação com o intuito de identificar a autoria e a provável motivação. Palavras do delegado Bruno Éfori falando sobre a investigação para a identificação de um corpo encontrado carbonizado dentro de um carro incendiado em Gaspar na madrugada de segunda-feira, dia 4 de novembro. Da Delegacia de Polícia, Gil Dias para a Rádio Sentinela.